4:55, alterna Ribeirão Preto. Sua direita, Índia Alfa, Ponte Serra, Torre 108-95, altímetro 019, então bom voo, boa tarde, Azul 4065. Autorizou táxi até o ponto de espera dando zero, direita, lá vai chamar a torre 1895, azul 4065. 180. Só identificação, autorizado chegada a mar e desça para 3000 pés, o altímetro 019, vigilância radar. Aidente, 3019, chegada a mar e Oceaner 6314. Via Juliette, portão 03. Via Juliette para o portão 03. Salvador, azul 4065, a pronto, ponto 0-0. 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-2, nós. Alinhar e decolar 1-0 para o azul 4065. Azul 4065, decolou 09, controle 1208. 404, controle. Tem um trator ao lado da pista invadindo a área de segurança, positivo? Confirme. Tem um trator ao lado da pista invadindo a área de segurança. Ok, sim, se eu irei coordenar com o mês, muito grata pela informação. 424065. Troca pro controle, boa tarde, bom trabalho. Good, 4,000 feet, QNH 1019, radar surveillance. Head on 4,000 feet, 1019, airborne for arrival, airport surveillance. Controle Salvador, boa tarde, azul 4,0625. 4,065, boa tarde, contato radar, sul para nível 360, perfil da EL. 360 autorizado, perfil da EL, líder, 4,065. 3, saturado para seguir, reporte para ingressar no bate pessoal. O azul 4065 cruza 60, autoriza direto bridge. Justamente vou Helena. Helena, já estou voando. Guarde bridge. Guarda o bridge. Se cruzando o passe principal, reporte na Lima para prosseguir o Alfa Tangentano. Salvador, report call 021, we are turning slightly right to avoid giving too much. Say again, please. Report call 021, we are turning right 2 miles deviation in order to avoid going back. Right, clear, Portugal 021, after avoid the deviation, find head in pillow position. After the deviation, switch to pillow at Portugal 021. Autorizado o cruzamento até o hangar da Beté ao estacionar a frequência livre, Alfa Tango Tango. Chame Torres, 1086, bom pouso. 1086, graças a Rota. Corrigindo, 1085. 4065. 4065, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. Ei, chama 251, alternado 3325, boa trabalho. Oceania 63, nona 4, isso é para 2000 pés, ajuste 909, informe no localizador. 2000, 1019, chama localizador 63, nona 4. Ciente, na sua escuta no 396. Tem livre pouso na 10, vento 170 graus, 129. Ciente, livre pouso na 0, vamos na 360. China 6142, pushback de acionamento, portão 6. Obrigado, 6142, chame táxi. Chamar a táxi 6142, obrigado. Controle Salvador, Ocean Air 6314, estabilizado na final da 10. Sete aproximação, chame torre 18895, bom pouso. Completa 18956 6314, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, boa tarde, Ocean Air 6314, final da 10. 6314 da Ocean Air, boa tarde, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Continue a guarda, 6314. Salve, Punta Lais and Cross, em Bosch House, eu tô. Bono 396, solo aos 20, livre à direita, livre a 1209. Controle Salvador, boa tarde, Bono 807, formação uniforme. 807, ação de identificação, autorizado, chegada a Bonf, desça para 4000 pés, o estoutímetro 10119, informe o... Chegada Bonf, desça para 4000 pés, estado 19, Bono 807. 396, boa tarde, táxi Avia Alfa, e reporta antes da táxi Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa, isso é Juliette, na 396. Ocean Air 6314, livre pouso 10, vento 170 graus, 109, confirmando o trem. Embaixo e travado, livre pouso 90, 6314. Bengal, 0-1, approaching localize. Report on localize course. Okay, confirm I clear for ILS approach. Clear ILS approach. Okay, clear for ILS approach, Portugal, 0-1. Solo Oceané 142 para o táxi, 86 a bordo, 350 Salvador. Oceané 6142, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1-18-95, para ajuste 1019, um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1-18-95, Oceané 6142, obrigado. Voo no 396, após a passagem na, do Airbus da Avianca, ingressa Juliette 08 ao portão. Então vai manter na alfa, fazer a passagem do Airbus da Avianca e a porta segue para o 08, no 396. Solo Salvador, trip 5627. Trip 5627, Aracaju, nível 190, só um instantinho, cópia, prepara a saída PUCA, aguardando. Aguardando PUCA, 5627. Salo Salvador, boa tarde. O Xaner 6314, taxi via Alfa. Xaner 6314, boa tarde. Taxi via Alfa, Juliette 05 ao portão. Com Juliette para 05, 6314. Luan, Salvador, Portugal 021, complete approach. Contact now Salvador Tower 11895. 11895, Portugal 021, adeus, boa tarde. Isso da saída PUCA, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120.8 e aciona 5455 no transponder. Gente, autorizado nível 90 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída PUCA, posto PUCA, Jamo, Jamo e Aracaju. Controle 208, aciona 5455, trip 5627. Correto, um pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5627. Chamarei quando pronto. 6142, pronto, ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, aguarde. Mantenha, 6142. É, Portugal 021, this is tower. Hello, final runway 10. It's clear to land runway 10, wind 182 degrees, 13 knots. Good land, runway 10, Portugal 01. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 649. Voo 649, boa tarde, informação em curso ao uniforme. Só um instantinho, cópia, Ilhéus nível 240, prepara a saída da EL, aguardando. Gente, aguardando. Ano 42 valorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5427 no transponder. Seja autorizado 240 para Ilhéus, decola na pista 10 com curva direita. Saída da EL, Leda, direto Ilhéus. Controle 1208, transponde a 5427. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol no 649. Gente, no 3 vai chamar. Control, Leltan 3155 no portão 9, informação de forma, autorização Guarulhos. Mandou Chanel 6213, Galeão 360. Não, foi o TAM 3155. Gente, o TAM 3155, informação em curso uniforme, Guarulhos 340. Só um instante em cópia, preparando a saída da Euleta Eudes. Escuta. Será muito boa tarde, Portugal, diretor na 8. Portugal 01, taxi vai a Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11. Salvador, boa tarde, Chanel 6327 na 10, gente do uniforme, copia de alto disponível. Linha 327, confirmando o nível? 180. 180, gente, só um instante em coordenação, Chanel 6327, preparando a saída da EL. Para da EL, então. November Yankee Mike, é a torre, prossiga. November Yankee Mike aqui no Parque Silver, está translado lá do Parque 4, é o HD. Copiado, está autorizado o táxi, chama para ingresso. Táxi, preto para ingresso, November Yankee Mike. 6142 da UCNR, decolou os 22, controle 1208. Controle 208, Oceania 6142. Salvador, Oceania 6142, boa tarde. 6142, boa tarde, contato radar, sub nível 350, perfil PUCA. 350, perfil PUCA, Oceania 6142. 44, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Eudes. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5451 nos respondes. 340 Guarulhos, autorizado, decola direito da Euleda Eudes, depois eu preso o 44. 1208 é o controle, 5451 é o transporte, vai chamar quando estiver pronto. Pushback, então 3155. Gente, então 3155. Firmativo. Chanel 6327, autorizado Ilhéus, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5437 no transponto. Ilhéus 180, decolamos a 10, a primeira é direita, sobe na da EL, Leda, depois direto Ilhéus, sobe na escuta do controle Salvador 208 e 5437 no transponto, obrigado. Correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, Chanel 6327. Posição Mari para chegada, ajuste no 019. Vamos para Mari, o Samará para a gente descer. Pode ver. Alfa Eco Fox, aciona identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés. Ajustou o time, entrou no 019, vigilância radar. Entrando para 4 mil, chegada bom, o 019, o Alfa Eco Fox. Gol 1807, desça para 2 mil pés. Localizador. Descendo para 2 mil pés, estado 2019, reporte estabilizado, voo 1807. Descendo para 2 mil pés, estado 2019. Desça para nível 050, direto tranquilo. Para 050, para o Ademar. Autoriza direto para o Adibonf e para o Office Fox, está realizando? Autorizado, Alfa Eco Fox. Controle Salvador, voo no 075, passa 180, autorizado ao 1. 0, tem aí o uniforme. 1075, a sua identificação, dá presente voo direto ITAP, ajustou o altímetro no 019, desce inicialmente para o nível 060. Prode ITAP 060 no 019, voo no 070. Boa tarde, 13297, está cruzando 240 para 180, ciência de informação e uniforme. Sua aeronave que modulou? Tá, 3217, cruza agora 230 para 180, ciência da uniforme. 3217, a sua identificação, autorizado chegada a bom, se desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o altímetro no 019 visual. Autorizado 750 na chegada a ponto, 1.019, 3.19. Patrulha Salvador, CNR 62, 1.0, informação 1.4. A 210, sem identificação, autorizado chegada a maio, desce inicialmente para o nível 070. Ajustou o altímetro no 019, vigilância. 070 na margem, boa, CNR 62 no lugar. Estabilizado no localizador, o voo no 807. Desde aproximação, chame torre 1895, bom pouso. 1895, torre 1, boa tarde, voo no 807. Xenair 6142, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem.